3520, autorizada a final do ILS Express, reporte estabilizado. Tá, estabilizado, 3520. Revisual, 3520. 3520, torre da 895. Salvador está 3520, passando esse ano, baixo travou. Está 3520, livre pouso, piso 90, 950 graus, 109. Livre pouso, 3520. Torres Salvador, São Marcos do Bravo. E 520, Solo Sirius 4, liberar a direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 4. Direita, Alfa, Juliette, portão 4, também 520. Salvador, tá Mike Zulu Bravo. Prossiga, Mike Zulu Bravo. Qualifico a direção para reboque da posição remota para o FIG número 6. Visado início do reboque, chame no técnico. Sente na porta do técnico. 16, solicita proa 025 por 12 minutos, ele está formatando a descida. Boa noite, na meia livre desvios, desça para 2000 pés, QNH 1017, após desvios, voe Duna e complete o ILS Exerida, pistana 0, reporta estabilizado. QNH 2000 pés, 1017, após desvio, voe a Duna, reporta estabilizado, gol 18 na meia. posição Mike Zulu Bravo, parqueado na posição 6. Obrigado, bom dia. Bom dia. X-Ray, Gol 1896. 1896, completa a aproximação, torre no 1895. 1895, 10 anos, 1896. Sim. Salvador, bom dia, Gol 1896, estabilizado no X-Ray, chamará para 100. X-Ray, reporte baixado checado. Botará em baixo checado, Gol 1896.